Podcast, Liga na Bola, Liga na Bola. Oferecimento, NetVirtua. O mundo é dos nets. NetVirtua 1 Mega por R$29,80 por mês no NetCombo. E ganhe bônus de R$100. Assine agora. Escavusca. E programa direto ao assunto. www.culturafmgv.com.br. De segunda a sexta, das 20 às 21 horas. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, sei lá que horas vocês vão estar ouvindo isso. Está no ar o podcast número 27 do Mídia da Bola. Hoje o David tá com soninho, então sou eu que vou apresentar isso aqui, essa bagaça. E e vamos lá, porque hoje finalmente ele vai estar interessante. Finalmente, não, tudo bem, a gente faz podcast interessante. Mas hoje ele vai estar mais interessante, ele inteiro, né? Porque temos decisões nos campeonatos estaduais, quartas de final no Campeonato Paulista, semifinais do Campeonato Mineiro, semifinais da Taça Rio. Também temos Curitiba, campeão invicto no Paraná. Fala em Paraná, o time foi rebaixado, a gente vai discutir tudo isso. Além do futebol internacional, a gente vai falar sobre o campeonato italiano e o campeonato inglês que estavam pegando fogo, agora não estão mais. E hoje aqui temos o David e o Fagner, eternos participantes desse podcast. E por que que não temos o Gatinho, o Pedro Gatinho? E não temos Pedro Costa, vulgo Pedro Gatinho, vulgo filho do Berlusconi, porque quem não sabe usar a porcaria do microfone no notebook? Ele é muito inteligente, não precisa nem de entrada de microfone, o microfone está embutido. Ele é muito inteligente e ele não está participando desse podcast, então acho que fica aqui nossa homenagem para esse garoto que tem o QI menos 112. Então, já que você falou, boa noite, David, qual é o seu destaque? Boa noite. Boa noite. Antes do meu destaque, eu gostaria de mandar um chupa para o senhor, que sempre avacalhou, né, com o Democrata, sempre caçoou do Democrata, e o time foi lá na última rodada, conseguiu escapar do rebaixamento, e é primeirona, porra, é nóis. Desculpa, vou comemorar rebaixamento. Comemorar um não rebaixamento é muito feio. Ah, mas o Democrata é que foda. É muito feio. Mas aqui, tipo, é horrível. Enfim, é vergonhoso. Boa noite aí pra galera toda aí, pro Fagner, pra você, pra galera que tá nos ouvindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite. E o meu destaque aí vai pra vitória do São Paulo sobre a Portuguesa, que, como o Fagner falou aí, foi o grande que enfrentou outro grande e que teve menos dificuldade. E acho que o São Paulo é o favorito pra esse título do Campeonato Paulista, assim como, na minha opinião, entra como um sério favorito também pro Campeonato Brasileiro. Pô, não zica não, por favor. Não, tô falando de boa. Já zicou São Paulo. Não, já zicou São Paulo. Prefiro nada, meu filho. Boa noite, Fagner. Qual é o seu destaque? Essa noite fica quieto, David. Obrigado. Boa noite, Fagner. Bom, meu destaque vai pra... Peraí, dá boa noite. Já vai falando destaque, dá boa noite. Se apresenta, menino educado. Tá. Desculpa. Bom, boa noite, Pedro. Boa noite, David. Boa noite aos queridos ouvintes do podcast 27 do Mídia da Bola. Agora sim. Mídiadabola.com.br. Meu destaque, agora.com.br. Exatamente. Uma vitória para nós. Agora também com transmissão online. Da Voz do Futebol. aliás, tem alguém da Voz do Futebol ouvindo? Eu queria mandar um abraço para aquele idiota do Gustavo. Sei lá como fala o nome dele, te odeio, beleza? Só isso. Aliás, uma coisa, gol do Terra. Só pra... Gol do Terra. Põe a bolinha na Terra, põe a bolinha na Terra. Meu destaque. TV Record 2, Portal IG 3, até agora. E futebol interior, meu destaque inicial. Deixa eu falar logo, cacete. Bom, meu destaque inicial vai pra final, né, do segundo turno do Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco, né, que ontem foi um show de horror, cobrança de pênaltis, né, o Souza, aliás, Edmundo comentando cobrança de pênalti é um negócio meio bizarro, né, ele ensinando como se bate e tal, como você tem que... Ainda bem que eu não ouvi isso, desculpa, colocar na bola. Desculpa, eu não ouvi, mas fica pra próxima. Mas é engraçado, cara, com a cobrança do Souza, ele se identificou muito com a cobrança do Souza. Já bateu um remember nele. Mas, enfim, obrigado pela participação de vocês. Este foi o Mídia da Bola número 27 podcast, muito legal, e aí até a próxima. E não colou essa minha, então vamos. Canto passou mal aqui. Aliás, já temos perguntas. Já temos perguntas. Mas a gente vai deixar. Eu só vou começar. Só o primeiro assunto. Também temos comentários também. Porque é relacionado, né? Então. É. Primeiro assunto vai ser o Campeonato Paulista. Tivemos as quartas de final neste final de semana. 4 jogos. O Santos venceu a Ponte Preta por 1-0. E vai encarar na semifinal o São Paulo, que venceu a Lusa por 2-0. O Palmeiras venceu o Mirassol, goleou o Mirassol, porque esse Palmeiras é uma goleada. Foi a grande zebra da rodada, o Palmeiras venceu o Mirassol por 2-1. Vai encarar na semifinal o Corinthians, que venceu o Oeste por 2-1. Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Wagner, para você, passaram os favoritos? Ou alguma surpresa, você esperava alguma dificuldade a mais? Não, não passou, a lógica aconteceu, né? O que todo mundo esperava, porque agora sim começa o Paulistão, né? Depois de 19 rodadas, mais os jogos das quartas de final, agora sim teremos alguma emoção nesse Campeonato Paulista, porque tava ficando suportável. Até porque já. As quartas de final não tiveram emoção, foram jogos chatos, eu diria. Acho que com exceção de Santos e Ponte Preta teve uma emoçãozinha, porque a Ponte Preta foi a única que encarou de igual, sim. E Corinthians Oeste também acabou sendo bom algumas partes. Que o Corinthians estava desesperado. É. Então, Palmeiras e Mirassol foi mais por causa do gol, mas também o Mirassol não assustou assim, o Palmeiras. E no jogo do São Paulo não deu muita chance para a Portuguesa também. É, o São Paulo deu aquela tirada de pé. E precisava. E você, David, o que você achou dessas quartas de final? É, eu achei o seguinte: precisava de 19 rodadas mais o jogo das quartas de final para descobrir que os 4 melhores times de São Paulo. É Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Achei isso. Só isso. Só isso. Estadual não vale nada, não. É, mas é um estadual arrastado. Estadual chato, pra falar a verdade. Não sei quem foi o gênio que fez. E aí teve o senhor Marco Paulo Del Nero, né? Marco Paulo Del Nero, que disse que o campeonato de 2011 foi nota 8 e que pra ser nota 10 ele precisa de mais jogos. Que fez a justiça. Nossa, velho. Daqui a pouco ele vai querer classificar 16 dos 20 clubes pra próxima fase. É tipo o Mineiro até o ano passado, que eram 12 e classificavam. É, nossa, exatamente. Não, nossa, velho. Eu não aguento mais, cara. Ou então ele vai querer fazer um pré-campeonato paulista, fase classificatória, essas paradas aí. Ele tá todo cagado. Esse cara aí tá todo cagado, ele não sabe o que ele fala. Então, eu ignorei. Na verdade, eu ignorei esse cara porque ele... Nunca bateu bem, então... Enfim. Então, já que a gente tá falando de Campeonato Paulista, pra você, vamos aí bater uns favoritos. David, Santos ou São Paulo? São Paulo. Você, Fagner? São Paulo. Corinthians e Palmeiras, David? Corinthians. Fagner? Palmeiras. Palmeiras, muito bom. Lembrando então para você que está ouvindo nessa segunda-feira, dia 25, que no sábado, 4 da tarde, no Morumbi, tem São Paulo e Santos. No domingo, às 4 da tarde, tem Palmeiras e Corinthians no Pacaembu. Teve toda a discussão, que eu achei babaca. Não sei se alguém aqui concorda, quer falar alguma coisa. Eu achei babaca essa discussão sobre o jogo sendo no Pacaembu, no Morumbi, em Rio Preto e... Puta que pariu. Não, é assim, colocaram o interior como opção porque creio eu que alguém deu uma sugestão de um estádio maior. Como não jogam no Morumbi por causa do entrevero entre Corinthians e São Paulo, entre Corinthians e Palmeiras com São Paulo, então sugeriram o interior. É, mas é melhor no Pacaembu, né? Tudo bem, falo que o Pacaembu é a casa do Corinthians, entre aspas, mas né, o Pacaembu é estádio público, estádio que o Palmeiras está jogando, o Santos colocou o maior público do ano. E mas, é justo que a semifinal seja lá. Mas eu acho assim, por exemplo, o Kleber, atacante do Palmeiras, falou que não queria jogar no Pacaembu porque o Pacaembu era a casa do Corinthians. Mas aí fica a pergunta, o jogo do primeiro turno, Palmeiras e Corinthians, foi mando do Palmeiras e disputado no Pacaembu. Então não sei por que teve todo esse choro agora. Eu não sei, talvez. Será que o Palmeiras queria levar pro Canindé? É, do jeito que o Palmeiras está seguindo para ser a nova portuguesa, tem tudo para ser um jogaço no Canindé. Um abraço para a torcida do Palmeiras que está cada vez menor. Não tem como. Tem. Que ainda tem do Santos e da Portuguesa lá na frente. É, então é isso. Também tem torneio do interior, mas a gente não vai falar que torneio do interior. Ah, puta chatice, você consegue ser pior que o resto do Campeonato Paulista. Então, risco o Campeonato Paulista, já falou logo, estamos correndinho hoje, hein? Né? Tá bacana. Então, vamos para o Campeonato Mineiro. Vinheta do Campeonato Mineiro, Fagner. Não sei. Muito bom, obrigado. Vinheta do Muito Campeonato obrigado. Mineiro é o gol do Fernandão. Obrigado. Não, a vinheta do Campeonato Mineiro é gol do Cruzeiro! Não, já que o Fagner fez a piada, a gente vai começar falando do Cruzeiro. Queria aqui antes só falar uma coisa, antes de falar do jogo do Cruzeiro. Cruzeiro encarou o América de Teófilo Otoni e eu queria aqui. Eu tenho que admitir. Parabéns, David. David foi o único aqui no podcast que cravou a classificação da América de Teófilo Falei, Otoni. isso, Foi o único exatamente. e eu anotei, então acho que agora temos que dar os devidos o mérito para o David, porque ele foi o único que falou isso. Então, boa, David, mandou bem nessa. Pena que o América de Teófilo Otoni não mandou tão bem. Jogando em casa, recebeu o Cruzeiro e tomou uma goleada histórica de 8-1. Alguém já tinha visto uma goleada de 8-1 assim em jogo decisivo, em semifinal ou em qualquer Eu não vi torneio? 8-1, mas eu vi 9-2, né, do Atlético. Quer dizer, eu também não vi, mas eu já fiquei sabendo. 9-2 do Atlético no Cruzeiro. Não, acho que não, não lembro se era decisivo, mas eu lembro. Eu vi esse jogo que a Portuguesa enfiou 7-2 em São Paulo. Mas não tô falando, tô falando em fase final, amigo. Ah, tá. Ah, mas Ah, eu é que. só queria falar. Decisão assim, quarta, semi. Ah, mas isso não é Ah, decisão, tá. pô. Se Eu for só queria assim, saber quando peraí, ele ia se for passar. assim, eu sei que eu lembro do Corinthians fazendo 7-1 no Santos, amigo. Ah, sim. Isso é Também foi verdade. bem, bem histórico. É. E aí, para vocês, então, já que o Cruzeiro meteu 8, tá dando show na Libertadores, você acha que o Cruzeiro hoje é o melhor time do Brasil? Não. São Paulo é o melhor time do Sim. Brasil. Cruzeiro é o melhor time do Brasil, muito fácil. São Paulo depende muito do Lucas. Ô, David, que custa você dar o braço a torcer e admitir que o Cruzeiro é o melhor time do Não, Brasil não, de também? boa. Eu não acho que o Cruzeiro é o melhor time do Brasil. Assim, também, mas eu Não, acho. tudo bem que no vôlei não é, já que perdeu a final pro SESI. Não, mas eu, tipo assim, não, pra mim não é o melhor, mas tá entre os melhores. Acho que tá ali os que estão apresentando o melhor futebol aí, esse ano, São Paulo, Cruzeiro e Curitiba. Certo. Mas você admite que o Cruzeiro tá bem arrumadinho, Sim, vai encrencar. sim. Se, por exemplo, passarem Cruzeiro e Atlético, que foram os que venceram a semifinal, você acha que o Atlético tem condições hoje? Que na primeira fase venceu o Cruzeiro, mas você acha que hoje ele tem condições de encarar o Cruzeiro? Cara, é porque, tipo, clássico é diferente, né? Clássico é clássico e É, vice-versa, né? exatamente. Mas, assim, eu vejo o Cruzeiro mais bem preparado para a final, mais bem organizado para uma final. E no momento melhor também. Então tá. Então já que a gente falou do Atlético, já que eu falei do Atlético também, o Atlético jogou no dia seguinte, no domingo, encarou o América Mineiro e de virada, foi de virada, né? Sim. Venceu por 3-1 com gol do craque. Neto Berola fez gol, amigo. Isso mereceu uma festa enorme. Golaço foi do Patrick Golaço, mesmo, do golaço. empate no É. final do primeiro tempo. Golaço Que mesmo. foi um cagado. Que se cagou todo mandando a torcida calar a boca, É, né? cara, não Aí. Já era esse aí. Aí ele se cagou todo. é. Então, já que a gente falou. Mas agora falando Atlético e América. Lógico que o Cruzeiro não tem condições de virar. Vocês acham que o América no jogo de volta pode reverter o resultado? Ou já tá encerrado em Cruzeiro e Atlético essa final? Ah, eu acho que é Cruzeiro Atlético. Eu acho que o América tem que ganhar 3 gols de diferença, né? Eu acho que vai ser complicado pro América. E você, Fagner? Eu também acho que vai dar Atlético, mas ó, palmas pro time do América. O time da América jogou muito no primeiro Muito tempo. bem. Criou boas chances de gol, principalmente com Fábio Júnior, Irênio, mas acabou não concluindo, né? E olha só, Mas eu acho. Pode completar, Fagner. Mas eu acho que esse time do América aí, mais uns dois ou três reforços, eu acho que consegue se pelo menos se garantir na primeira divisão para 2012. É isso que eu pergunto, que eu ia falar. Se o time assim, ele se tem esse risco de cair ou você acha que eles ficam? Que o time fica? Eu acho que o time fica porque tá muito organizado também, cara. O time do América, ele deu um show de bola no Atlético no primeiro tempo. O América tinha saída de bola, tinha o toque de bola tava direitinho. Tava falando até com meu pai esses dias. A bola aérea e o chute de fora da área do América são muito fortes. São os dois fundamentos mais fortes do time. Então, vou aproveitar que a gente falou agora também do Atlético. Fazer uma pergunta. Pergunta de Pedro Costa, o gatinho. E aí eu vou começar com o Fagner. Ele pergunta se o Atlético Mineiro tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro. Não. Não, e se não se arrumar, é meio de tabela para baixo. Muito bom. Toma essa, Pedro Gatinho. Você fez uma pergunta babaca, ouviu uma pergunta, ouviu respostas inteligentes de nossos comentaristas. E nossos comentários são diferentes. Os jogos de volta acontecem na próxima semana. É Atlético e América primeiro, né? Sim. Confirma para mim, David. Sim. Atlético e América no sábado, Cruzeiro e América do Tocantins no domingo. E aí os vencedores, claro, o vencedor de Atlético e América tá na final que vai encarar o Cruzeiro, que o Ava. Cruzeiro já tá na final. Ava. Tô só explicando pros ouvintes que eles não estão vendo a tabela, Eu tá? acho que não tá definido ainda porque Montijo não joga o segundo jogo contra o América de Tocantins. Então, pode acontecer uma reviravolta. Ah, com certeza. Sim, claro. Vamos então agora para o Campeonato Carioca. Campeonato Carioca que nesse final de semana teve as semifinais da Taça Rio. O Vasco venceu o Olaria por 1 a 0 no sábado e garantiu a primeira vaga. Tá certo que era o Olaria, mas o Vasco sofreu ali, né? Vocês acham que o Vasco agora consegue encarar a final tranquilamente? Fagner. O Vasco não tá bem. Na verdade, tá melhor do que tava no começo do ano, quando começo do campeonato, tal, e começou muito mal, não passou de fase, quase chegou a brigar para não cair. Enfim, tá melhor, mas não tá apresentando assim uma melhora assim sensacional. O time não é uma porcaria, mas também não é muito bom assim, é um time mediano. Então, acho que fez mais que obrigação, né? Vamos falar sério, passar do Olaria. Agora vamos ver, né? Porque o Flamengo também não tá bem. Então pode ser que o Vasco consiga alguma coisa, por que não? Mas foi sofrido contra o Laria. Ele teve bola na trave, teve pênalti perdido. Foi sufoco ali que o Vasco se classificou. E na final da Taça Rio, o Vasco vai encarar o Flamengo. Flamengo que ganhou, empatou ontem com o Fluminense 1 a 1. Jogo polêmico, né? O Felipe fez uma falta fora da área, podia ter sido expulso, o Diguinho deu cotovelada também, podia ter levado ali um vermelhinho, teve gol impedido do Rafael Moura, mas deu 1 a 1 no tempo normal. Nos pênaltis, o Flamengo venceu por 5 a 4, tá na final e jogou sem o Ronaldinho. Então aí eu faço a pergunta pro David: você acha que sem o Ronaldinho é que o Flamengo vai andar? É, sim. Porque o Ronaldinho era um problema, né? Era um jogador a menos que o Flamengo entrava no jogo. Que isso? Na verdade, pô, o Ronaldinho tava fazendo nada. Só atrapalhando. Isso é verdade. Eu vi muitos torcedores do Flamengo falando exatamente isso, Comemorando, né? A ausência do Ronaldinho. comemorando a ausência do Ronaldinho, falando que, inclusive, o Messias, nosso ex-participante do podcast, O nosso Silvio Lancelotti. o nosso Silvio Lancelotti, exatamente, ele é o nosso Silvio Lancelotti. Ele comemorou a ausência do Ronaldinho no jogo, mas eu acho que assim, o Ronaldinho é aquele cara da decisão. Tá certo que o Flamengo passou, mas ontem o Ronaldinho podia ter sido decisivo pelo menos nos pênaltis. A sorte do Flamengo é que ele tem outro cara para decidir ali, que é o Thiago Neves, e que apareceu na hora exata, certo que perdeu o Então, pênalti. ele apareceu no momento certo, mas desapareceu no momento decisivo. Exatamente. É sensacional esse cara. Bom, foi o Felipe, né? Que de novo apareceu na hora dos pênaltis. É verdade, Convincente. Felipe de novo salvou o Flamengo, como já tinha feito na semifinal da Taça Guanabara com o Botafogo. Voltou a ser decisivo. Confusões no Twitter à parte, o Felipe é um bom goleiro. É, pra quem não tá entendendo o que o Fagner falou, né? Chegou no Twitter depois, o Felipe comemorou a vitória sobre o, entre aspas, Fluminense, como ele disse. E aí causou uma polêmica, depois disse que era o primo dele no Twitter. Legal, né? Todo jogador tem um primo que atualiza o Twitter. Eu vou pedir pro meu primo atualizar meu Twitter agora também. Mas se eu falar uma cagada, eu jogo a culpa nele. O pessoal fala, pô, eu adoro dar o toba. Aí daqui a pouco, não, foi meu primo que escreveu aqui, É. gente. Ai, gente, eu peguei um traveco ali no Jockey, porque meu primo escreveu isso. Ah, se fuder, galera não tem coragem de assumir. Falando nesse negócio de Twitter, jogador de futebol não sabe usar isso, cara. Vê o Alex Silva, por exemplo. É verdade, o Alex Silva discutiu, rebateu as críticas, a piadinha, na verdade, feita pelo presidente de São Paulo, Juvenal Juvencio. E aí, depois de tanta desabafou no Twitter, e aí teve que excluir depois que estava recebendo muitas críticas de torcida e imprensa. Mas acho que o cara não sabe usar. A gente já falou isso antes dos meninos do Santos lá. Sei lá. Ô Pedro. É, mas vê o. Rapidinho, David. Vê o Neymar, por exemplo. Depois que o Neymar fez usar uma cagada no Twitter, quando ele começou a ser controlado, agora tudo bem, que ele só tuita bobagem. Mas não sai mais merda, pelo menos. É, pelo menos é aquele assim para descontrair o torcedor. O torcedor nem liga. Só Ah, o Neymar exalando. tá falando que tá assistindo Só Malhação, exalando. Sono exalando, tá dando toba. O cara não. Fazendo carícias no Zé Love. Né, mano, o cara não se compromete com o Twitter. Ele fica na boa com a torcida, com a imprensa, com. É, e fica só na resenha com os parceiros. Então, ô Pedro. Ele é resenha pura. Ô Pedro, a gente tava falando aí de Diga. Campeonato Paulista, né? A gente já passou aí pelo Campeonato Paulista. E a galera tá participando em peso aqui no Twitter, cara. É, vamos que. Perguntei, né? Quem são os favoritos pra fazer a final do Campeonato Paulista? Santos vs Corinthians, São Paulo vs Corinthians, São Paulo vs Palmeiras ou Santos e Palmeiras. Aí, o Messias. Ah, não. Antes do Messias, o Diego Underline SEP tá dando a opinião dele. Sete. Claro, palmeirense tá dando a opinião que a final será São Paulo e Palmeiras. Aí temos aqui um comentário do ex-participante Messias, que mais conhecido como Soninho. É, ele fala. Por que você está falando essas Ele coisas? fala: ontem, contra a Lusa, o São Paulo mostrou certa fragilidade. A Lusa dominou o seu meio-campo em boa parte da partida. A Lusa dominou o seu meio-campo em boa parte da partida. Também sem Lucas, podemos afirmar que o São Paulo vai à semifinal mais fraco que o adversário embalado? Posso só falar uma coisa? Não sei que jogo ele viu, mas a Lusa não dominou o São Paulo em quase Não, no momento algum do meio-campo jogo. São sim, Paulo foi cara. super No meio-campo sim. Tranquilo no jogo. O São Paulo foi, tirando aquela cabeçada ali que o Rogério fez uma puta defesa, o São Paulo foi pouquíssimo ameaçado no jogo. Tranquilo, tranquilaço. São Paulo levou o jogo banho-maria. Na verdade, acho que o pessoal tem a impressão que a Lusa dominou o jogo, ou assustou, por causa das duas bolas que chutaram de fora da área que o Rogério Ceni soltou. É. Né? Mas assim, o cara tem que chutar de fora da área porque ele não está conseguindo penetração na defesa. Então, o São Paulo acabou administrando bem o resultado, né? Conseguiu construir bem o resultado de uma jogada trabalhada pelo lado direito, cruzamento e o Wilson de cabeça. Depois de um erro do calcanhar do Jael, o Cruel, saiu o contra-ataque e o Dagoberto matou o jogo. Então o São Paulo ele soube administrar a partida, né? Fez 1-0, era o que o São Paulo precisava. A gente pode dizer que o São Paulo ele foi assim, foi preciso quando tinha que ser e matou o jogo em dois palitos. Exatamente, como... porque São Paulo, né, tem compromissos com a Copa do Brasil, estava de olho no clássico contra o Santos na outra rodada, então São Paulo não ia se desgastar, São Paulo ia esperar, conseguir um gol, ótimo. Beleza, agora vamos administrar o resultado, porque quem tem que correr atrás é a Portuguesa. Exatamente, concordo com você. E... Bom, depois posso continuar aqui as perguntas? A gente também já passou aí pelo Campeonato Carioca, rapidinho. Siga. O David, ele é a nossa menina do Mesa Redonda lá. A Janelle lá, como é que ela é? Michele Janela. Michele Janela, ela fica só lendo os e-mails. É, continuando aqui então. Vai, Mi! Eu perguntei também quem é o favorito para a decisão da Taça Rio. Aí, nosso querido... Mas apareceu aqui como mídia da bola. Você é o mídia da bola? Sim. E o Pedro Gatinho, ele é meio dono disso aí. Não tem porra nenhuma nesse trem aqui. Aí o Messias, também o Messias Soninho, fez o comentário. Flamengo, sem dúvida alguma. Perguntei quem é o favorito para a decisão da Taça Rio. E hashtag perguntas para o podcast. E o Messias disse Flamengo, sem dúvida alguma. E o... Mas é que se não tem dúvida, tá. O outro Zé aqui, o Chil Felipe, ele fala, Flamengo, isso é lógico. E eu nem curto o Campeonato Carioca. Muito legal o seu comentário. Então, muito legal o seu comentário, a gente vai anotar o seu comentário, que você não curte Campeonato Carioca. A gente vai excluir o assunto Campeonato Carioca quando for chegar no seu computador, tá? A gente vai lembrar disso. O Chil Felipe. Chil. Já que a gente tá falando de Campeonato Carioca, queria só perguntar aqui pra vocês, se vocês acham que dá na final da Taça Rio, Flamengo ou Vasco? Vasco. Flamengo nos pênaltis. Gosta de um drama, hein? Cacete. Não, porque eu acho que o jogo vai ser 0-0. Eu acho que até sai gol, viu? Acho até que saiu. Mas, ó, e só uma coisa, lembrando, pessoal, se o Flamengo for campeão, domingo acaba o Campeonato Carioca, porque o Flamengo já ganhou o primeiro turno. Exatamente. O primeiro turno mais conhecido como Taça Guanabara. Exatamente. Então, e aliás, já que o Flamengo ganhou, já que o Flamengo tá final, vou dar um beijo pra Mariana, que participava aqui no podcast. Beijo, Mariana. E nós sentimos sua falta aqui. Ou não. Depois desse momento romântico. Depois desse momento romântico, eu tenho a colocação aqui. Mais uma pergunta do Pedro Costa 13. Ele é muito gênio. QI-112. Ele pergunta assim: mesmo perdendo pro Vitória com um gol inválido no Pituaçu, o Bahia tem chance de reverter o placar no Barradão e ser campeão? Mas aí eu pergunto. Gol inválido. Se o gol inválido. Se o gol foi inválido, não teve gol, né, Anta? Você decide. Ou o gol foi regular, ou não teve gol. O gol foi legal ou não teve gol. Primeiro, eu questiono duas coisas. O gol do Vitória foi de falta. Acho que ele tá falando então do gol, de algum gol que o Bahia fez e foi invalidado. Mas aí ele teria que colocar gol invalidado. Mesmo perdendo pro Vitória com um gol inválido. Oi. Ele teria que colocar mesmo perdendo pro Vitória e com um gol invalidado no Pituaçu. Aí sim, aí. Aí eu me calaria. Mas o gol do Souza, o gol que o Souza fez, estava impedido e não tinha conversa, não. E eu vi, o Bahia não vai passar, não. E o Bahia vai lutar pra fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Também acho. Não, eu acho que o Bahia não vai escapar do rebaixamento. Eu acho que já vai entrar e vai brigar pra não cair de cara. Vai ser desse time assim que vai ficar 25 rodadas na zona de rebaixamento. Vai terminar tipo 10 pontos atrás do vice-lanterna. Também acho. Mas, enfim. Não, porque eu acho que o Lanterna vai ser o Ceará. Não, o Ceará não cai. O Ceará tá muito bem, cara. O Ceará perdeu ontem só de 3-2 pro Guarani, né? Invencibilidade quebrada na temporada, mas também entrou com as reservas, já tava classificado. Campeonato de Brejalbinha. E se perdesse, eliminaria o Fortaleza. Campeonato de Brejalbinha. Brejalbinha. Beijão, Pita. Um beijo. O único que sabia falar de campeonato cearense aqui é o Messias. Como ele não tá, a gente pula esse assunto, tá? Desculpa. Mas ele é o único que sabe alguma coisa de campeonato cearense. Eu não sei nem se os caras jogam em gramado ou se é no terrão. Também não sei, não. É. Já que a gente pulou isso aí, eu queria falar agora do Campeonato Paranaense. Campeonato Paranaense que ontem teve o clássico Atletiba, Atlético Paranaense e Curitiba na Arena da Baixada. A lógica, o resultado. O resultado não, eu estou confundindo as palavras. Era simples. Se o Curitiba vencesse, o clássico se sagraria campeão. Não deu outra, Curitiba campeão, venceu por 3-0 o Atlético Paranaense, chegou a 30 pontos contra 22 do adversário, restando apenas mais uma rodada. O Curitiba está já é o campeão brasileiro, campeão paranaense de 2011. E aí o feito incrível, o Curitiba no segundo turno fez 10 jogos, venceu todos os 10. No primeiro turno já tinha feito 11, vencido 9 e empatado 2. Curitiba é a máquina, é o único, é ao lado do Flamengo, o único time, os únicos times invictos no Brasil. E aí eu pergunto, Curitiba chega com tudo isso no Brasileirão, Fagner? Foi a pergunta que eu fiz no podcast. Cara, eu acho que não. Eu acho que ainda, eu acho que o Curitiba, né, se conseguisse manter e tal, vamos dizer, não nesse ritmo, porque eu acho que ele vai acabar perdendo. Óbvio, eu acho que no Campeonato Brasileiro isso vai ser meio inevitável, porque tem times mais fortes do que o Curitiba. Mas eu acho que se ele conseguir manter um ritmo legal, conseguir manter uma média boa de vitórias, eu acho que ele consegue brigar por uma vaga na Libertadores. Agora eu esqueci. O Curitiba agora já praticamente está classificado na Copa do Brasil, goleou o Caxias por 4-0. Tem o jogo de volta ainda, mas 4-0 é uma vantagem muito difícil de ser revertida. E na próxima fase encara o Palmeiras. Você acha que passa do Palmeiras e é o grande teste do time, o David? Sim, eu acho que o Curitiba passa do Palmeiras. E falei que eu fiz essa pergunta no podcast, não, eu fiz essa pergunta no Twitter. E o único que respondeu foi o Chil Felipe, e ele disse que não. Tio. E Chile. Tio. mas quanto a Curitiba e Palmeiras, eu acho que Curitiba chega, viu? Acho que Curitiba chega com grandes chances de eliminar o Palmeiras. Eu acho que para mim é o favorito para eliminar o Palmeiras. Já que a gente está falando do campeonato paranaense, né? Parabéns ao Curitiba e o Paraná, clube de tradição, que há alguns anos chegou a disputar a Copa Libertadores, chegou até as oitavas de final da Copa Libertadores em 2007, se eu não estiver enganado, alguém me corrige. Foi em 2007? Ok. O Paraná disputou a Libertadores? Sim. Certo. Em 2007, o Paraná chegou às oitavas de final da Libertadores e depois voltou a enfrentar dificuldades, caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e agora caiu para a segunda divisão do Campeonato Estadual, né? No primeiro turno o time ficou na lanterna com 5 pontos apenas. No segundo turno deu uma recuperada, chegou à quinta colocação com 15, mas somando os pontos dos dois turnos, o Paraná acabou ficando fora, vai disputar a segunda divisão do Campeonato Estadual. em 2012, uma situação triste para um clube que tem uma certa tradição. Eu queria que você falasse sobre isso, Fagner. Bom, é uma pena, né? O Paraná cair para a segunda divisão, né? Sempre lamentável, time do tamanho do Paraná, times como Paraná, Guarani, times um pouco mais tradicionais do que as equipes menores, disputarem segundas divisões, divisões inferiores, né? E que se reestruture, que siga o exemplo do América Mineiro, que também caiu para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. E Até, né? Conseguiu voltar, se reestruturou, voltou, tá na primeira divisão do Campeonato Brasileiro depois de 10 anos. Então, que sirva de exemplo, né? Acho que às vezes eu não concordo com essa tese que cair é bom para, enfim, para se reestruturar, tal, que eu acho que não precisa disso para ter um time bom, mas que sirva de exemplo, pelo menos, Pode tirar um proveito, né? exatamente, que sirva de lição para as próximas diretorias e para os próximos dirigentes que tomarem conta do Paraná. Você, David, quer falar alguma coisa? Não, eu quero falar igual o Fagner falou, uma pena, né? A torcida ficou muito revoltada, né? Porque entrar de qualquer jeito no gramado lá, tem que bater nos jogadores, né, cara? Parte pra cima dos Não, jogadores. isso não ia adiantar nada, gente. O time já estava Claro, claro. rebaixado, né? E como o Fagner falou mesmo, é lamentável um time da grandeza do Paraná cair para a segunda divisão do Campeonato Paranaense, mas eu estou exemplo do América Mineiro, é um bom exemplo. O tempo que vai dar a chance do Paraná se reestruturar, né? Chegar aí a primeira divisão do brasileiro, voltar aí a elite do Paranaense, mas precisa de uma administração melhor, né? Certo, então acho que é só isso, né? Essa semana a gente tem Copa do Brasil, Copa Libertadores. Exato. Temos o Grêmio jogando contra a Universidade Católica no Olímpico. Temos Santos e América do México na Vila Belmiro. Temos o Once Caldas e Cruzeiro em Manizales, na Colômbia. Peñarol e Inter no Uruguai. E Fluminense e Libertad no Engenhão. E aí na próxima semana a gente fala tudo isso direitinho para quem quiser, para quem não quiser e bazar de vocês. Então, esse foi o podcast número 27. Gostaria que o David se despedisse. David, um abraço pra galera, manda aí. Obrigado pela participação. Falou, obrigado você, Pedro. Abraço aí pra galera. E na quinta não, essa semana aí, quinta, sexta, sábado, a gente grava aí um especial pra Champions League. E valeu aí a todos que nos ouviram e até a próxima. Abraço. Agora é sua vez, Fábio. Se despeça da galera. Bom, um abraço ao Pedro, um abraço ao David. Foi um prazer participar do podcast número 27, né? Um abraço aos nossos ouvintes que continuem escutando nosso podcast, prestigiem o Bija da Bola nessa nova fase. E até a próxima. Essa semana o David adiantou. Vamos gravar o podcast da Liga dos Campeões. E é isso. Até a próxima. Amigos de velocidade. Isso aí. É, amigos, É isso aí. aliás, é br.amigosdavelocidade.yahoo.net, Nossa, novo mudou. endereço para Amigos da Velocidade, né? Mudou agora, a gente tá na minha rua, amigo. Tamo joia, tamo dentro de Yahoo Esportes. Recomendo seguir, não perde mais, no Twitter, @nãoperdemais e @yahoo_esportes. Exatamente, eu concordo com o Fagner porque eu trabalho na minha aqui. E queria também mandar um abraço para o Edgadinho, que nessa semana ele consiga aprender a usar o microfone do computador. microfone do notebook aqui. Faça um favor, hein? E faça umas perguntas mais inteligentes agora. Obrigado. Você não é fácil, hein, David? Oh, sai fora. Ó, você não é fácil. Não, que isso. Então vai lá, termina essa porra aí, né? Tchau, tchau! Valeu, galera. Até semana que vem. Tá.